Darwin supôs que, quando o fundo do mar baixava, afundava com ele a montanha de coral. Corais cresciam no topo da montanha submersa que baixava, acompanhando o ritmo da descida de modo que o cume ficasse sempre próximo à superfície do mar, na zona de luz e prosperidade. A montanha propriamente dita era apenas um amontoado de camadas de corais mortos que outrora haviam vivido ao sol. É provável que os corais mais antigos, na base da montanha submersa, tenham começado como um recife de franja em algum pedaço de terra firme esquecido ou em algum vulcão extinto há muito tempo. Quando a terra submergiu gradualmente, os corais tornaram-se um recife de barreira a uma distância cada vez maior da costa. Baixando ainda mais o nível do mar, a terra firme original acabava por desaparecer de todo e o recife de barreira tornava-se a base para uma prolongada extensão da montanha submarina pelo tempo que continuasse a baixar o fundo do mar. Remotas ilhas oceânicas de coral começavam encarapitadas no topo de vulcões cuja base baixava devagar desse mesmo modo. A ideia de Darwin ainda é substancialmente defendida hoje com a adição da tectônica de placas para explicar o afundamento. Um recife de coral é um exemplo didático de uma comunidade de clímax e esse será o clímax de O Conto do Polipífero. Uma comunidade é uma coleção de espécies que evoluíram de modo a prosperar na presença uma das outras. Uma floresta pluvial é uma comunidade, um pântano também e um recife de coral. Às vezes, o mesmo tipo de comunidade brota paralelamente em diferentes partes do mundo onde o clima favorece. Comunidades mediterrâneas surgiram não só ao redor do mar Mediterrâneo, mas nas costas da Califórnia, Chile, sudoeste da Austrália e região do Cabo, na África do Sul. As espécies de plantas específicas encontradas nessas cinco regiões são diferentes, mas as comunidades vegetais são tão caracteristicamente mediterrâneas quanto, digamos, Tóquio e Los Angeles são megalópolis. E uma fauna igualmente característica acompanha a vegetação mediterrânea. As comunidades de recifes tropicais são assim, variam nos detalhes, mas são iguais no essencial, não importa se falarmos do sul do Pacífico, do Oceano Índico, do Mar Vermelho ou do Caribe. Também existem recifes de zona temperada que são um tanto diferentes, mas uma coisa muito específica que os tipos de comunidades têm em comum é o notável fenômeno do peixe limpador, um prodígio que encarna o tipo de sutil intimidade capaz de surgir em uma comunidade ecológica de clímax. Várias espécies de peixes pequenos, assim como alguns camarões, vivem do próspero negócio de colher nutritivos parasitas ou muco de superfícies de peixes maiores. Em alguns casos, chegam a entrar-lhes na boca para limpar os dentes, saindo depois pelas guelras. Isso fala em favor de um espantoso nível de confiança. Mas meu interesse aqui concentra-se mais no peixe limpador como exemplo de um papel em uma comunidade. Asterisco. Os problemas da evolução da confiança são interessantes, mas já tratei desse assunto em O Gene Egoísta, por isso devo evitar repetir-me aqui. Cada limpador costuma ter uma chamada estação de limpeza, a qual peixes graúdos vão em busca do serviço. A vantagem disso para ambas as partes é presumivelmente economizar um tempo que, de outro modo, os peixes gastariam procurando um limpador ou este gastaria procurando fregueses. Aferrar-se a um local também permite encontros repetidos entre cada limpador e sua clientela, e isso possibilita que se instale a tão importante confiança. As estações de limpeza foram comparadas a barbearias. Já se afirmou, embora as provas tenham sido contestadas mais recentemente, que se todos os limpadores fossem removidos de um recife, a saúde geral dos peixes locais sofreria uma abrupta deterioração. Em diferentes partes do mundo, limpadores evoluíram independentemente e se originaram de diferentes grupos de peixes. Nos recifes do Caribe, o nicho da limpeza é ocupado sobretudo por membros da família dos gobidios que formam pequenos grupos de limpadores. Já no Pacífico, o limpador mais conhecido é um labro labroides. O L. dimidiatus abre sua barbearia durante o dia, enquanto o L. bicolor, disse-me meu colega de Berkeley, George Barlow, atende à guilda noturna de peixes que se refugiam em cavernas durante o dia. Essa divisão da freguesia por espécies é típica de uma comunidade ecológica madura. O livro do professor Barlow, de Childfishes apresenta exemplos de espécies de água doce nos grandes lagos africanos que deram passos convergentes na direção do hábito da limpeza. Em recifes de coral tropicais, os níveis quase fantásticos de cooperação atingidos entre peixe limpador e cliente é simbiótico do modo como uma comunidade ecológica pode, às vezes, simular a intrincada harmonia de um organismo individual. De fato, a semelhança é sedutora, sedutora demais. Herbívoros dependem de plantas, carnívoros de herbívoros. Sem predação, o tamanho das populações aumentaria descontroladamente, com resultados desastrosos para todos. Sem os carniceiros, como besouros necrófagos e bactérias, o mundo ficaria saturado de cadáveres e o esterco nunca seria reciclado pelas plantas. Sem espécie-chave, cuja identidade às vezes é muito surpreendente, toda a comunidade sossobraria. É tentador ver cada espécie como um órgão do superorganismo que é a comunidade. Descrever as florestas como os pulmões do planeta não faz mal e pode fazer algum bem se incentivar as pessoas a preservá-las. Mas a retórica da harmonia holística pode degenerar em uma espécie de misticismo simplório à la Príncipe Charles. De fato, a ideia de um equilíbrio místico da natureza costuma agradar ao tipo de gente simplória que procura charlatões para equilibrar os campos energéticos. Mas há profundas diferenças entre o modo como os órgãos de um corpo e as espécies de uma comunidade interagem em seus respectivos domínios para produzir uma aparência de todo harmoniosa. O paralelo deve ser visto com grande cautela, mas não é totalmente infundado. Existe uma ecologia no organismo individual, uma comunidade de genes no reservatório gênico de uma espécie. As forças que produzem harmonia entre as partes do corpo do organismo não são completamente diferentes das forças que produzem a ilusão de harmonia nas espécies de um recife de coral. Há equilíbrio numa floresta pluvial, estrutura em uma comunidade recifal, um elegante entrelaçamento de partes que lembra a coadaptação em um corpo animal. Em nenhum dos casos, a unidade equilibrada é favorecida como uma unidade pela seleção darwiniana. Em ambos os casos, o equilíbrio é atingido através de seleção em um nível inferior. A seleção não favorece um todo harmonioso. Em vez disso, partes harmoniosas prosperam na presença umas das outras e a ilusão do todo harmonioso emerge. Carnívoros prosperam na presença de herbívoros e esses na presença de plantas. Mas e o inverso? As plantas florescem na presença de herbívoros, os herbívoros na presença de carnívoros. Para prosperar, os animais e plantas precisam de inimigos que os comam, não do modo direto sugerido pela retórica de alguns ecomilitantes. Normalmente, nenhuma criatura se beneficia por ser comida, mas a grama que pode suportar ser cortada mais do que plantas rivais realmente prospera na presença de animais que a comem, seguindo o princípio do inimigo do meu inimigo é meu amigo. E uma história mais ou menos parecida pode ser contada em se tratando das vítimas de parasitas e também de predadores, embora neste último caso a questão seja mais complicada. Ainda assim, é enganoso afirmar que uma comunidade precisa de parasitas e predadores como o urso polar precisa de seu fígado ou dentes. Mas o princípio do inimigo do meu inimigo conduz a algo parecido com esse mesmo resultado. Pode ser correto ver uma comunidade de espécies, como um recife de coral, como um tipo de entidade equilibrada potencialmente ameaçada pela remoção de suas partes. Essa ideia de comunidade composta por unidades de nível inferior que prosperam na presença umas das outras permeia toda a vida. Até para uma única célula, esse princípio se aplica. A maioria das células animais abriga comunidades de bactérias integradas de modo tão abrangente no funcionamento harmônico da célula que suas origens bacterianas só recentemente foram compreendidas. As mitocôndrias, outrora bactérias de vida livre, são tão essenciais para o funcionamento das nossas células quanto essas para as mitocôndrias. Seus genes prosperam na presença dos nossos, assim como os nossos prosperam na presença dos delas. As células das plantas propriamente ditas são incapazes de realizar fotossíntese. Essa mágica química é feita por trabalhadores convidados, originalmente bactérias, que hoje são rebatizados como cloroplastos. Animais comedores de plantas, como os ruminantes e os cupins, são praticamente incapazes de digerir a celulose por si mesmos. mas são bons em encontrar e mascar plantas, ver o conto do Michotricha. O nicho de mercado oferecido por seu trato digestivo abarrotado de plantas é explorado por micro-organismos simbióticos que possuem know-how bioquímico para digerir com eficácia a matéria vegetal. Criaturas com habilidades complementares prosperam na presença umas das outras. O que desejo acrescentar a essa argumentação bem conhecida é que o processo é imitado no nível dos genes próprios de cada espécie. Todo o genoma de um urso polar ou de um pinguim, de um jacaré ou de um guânaco é uma comunidade ecológica de genes que prosperam na presença uns dos outros. A arena imediata dessa prosperidade é o interior das células de um indivíduo. Mas a arena de longo prazo é o reservatório gênico da espécie. Dada a reprodução sexuada, o reservatório gênico é o habitat de cada gene enquanto ele é recopiado e recombinado ao longo das gerações.